Este podcast não é recomendável para menores de 18 anos. Possui linguagem chula, ofensiva, piadas sem graça e participantes mal educados. Se você é puritano, politicamente correto, não tem senso de humor ou se ofende facilmente, não ouça este podcast. Tá começando mais um Tosco Chanchada Podcast e hoje nós vamos falar sobre as piores coisas que atingem as esferas. Enfim, tudo que há de pior pra se acontecer, pra se fazer, pra se ver, ouvir, pra se foder. Nada mais justo vindo do pior podcast que existe, né, cara? Não é? Não é? Aqui é o Mega Vulgo Balrog. Aqui é o Anderson Meira vulgo a bobo. Aqui é o Anderson Meira vulgo Arlindo Cruz. Aqui é o Anderson Meira vulgo Mr. T. E aqui é o Anderson Meira vulgo perna. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta. I am Tosco Meio. Oh, não, não, não. Alô, criançada, vamos ler os e-mails. Vamos ver quem mandou e-mail pra mim. Mandou e-mail pra mim. Mandou e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou e-mail pra mim. Mandou e-mail pra mim. Mandou e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. E-mails, alemão. Opa, o que tem aí pra hoje? Vamos mais rápido, né? Porque a gente tá tão atrasado, né, cara, com o episódio que... Não tá atrasado, não vem falar mal. Não vem, ninguém tá cobrando a gente. Né, o último episódio saiu no dia 10 de outubro, aí, episódio 51, falando sobre o grunge. Eu não lembrava, obrigado por lembrar. Você lembra que você comeu no almoço ou não? Lembro, quer ver? Não. Alemão, antes da gente ler uns e-mails, tem uns agradecimentos aí, uma galera que sempre apoia a gente no Tosco Chanchada aí, né? Que sempre ficam perguntando sobre o Tosco aí, quando sai? Cheção de saco do caralho. É, antes de mais nada, eu queria mandar o Hugo Soares tomar no cu, porque... É, vai dormir, Hugo Soares. É, o cara fica, né? O cara parece um bocó, né, meu? Fica lá, não consigo dormir. 7 horas da manhã e eu aqui. Desliga essa bosta desse celular, mano. Vai dormir, ô imbecil. Abraço pro Hugo Soares, Tourinho, o Quarto Sinistro e toda a galera lá do Pauta Livre News. Pro Panda. É verdade. Aí uma Kombi dando risada. Abraço também pro Alexandre Nerdmaster lá do Paranerdia. Cara, eu tenho que falar, perna. O Panda tá no Big Brother, você viu? Não. Ele tá no Big Brother, cara. Eu não... Ele é o velho viado lá do Big Brother. Ah, eu também. É igual, acho que é o pai dele, aquele cara. É sério, velho. Cara, eu, esse Big Brother, eu não tô sabendo de nada. Não, tá mesmo, porque começou ontem. Então, mas não sei nem quem são os participantes. É, assim. Eu também não, mas o Panda tá lá. Olha aí, hein? Abraço pro João Meira lá do Descontrole Podcast. Seu parente? Não. João Meira? Não, nós somos primos, na verdade. Já sei de tudo. Abraço ao senhor Nelson Portugal, né? Conhecido mal e porcamente como Neandertal, né, cara? É, o velho mais miserável do Rio de Janeiro. É, deixou aí uma mensagem pra gente aí também. Incluiu a gente, né, na mensagem aí de Natal dele aí. Um abraço, é um cara que sempre lembra da gente também. É porque o Alzheimer a gente lembra das coisas mais velhas, sabe? Não é? As coisas que aconteceram recentemente ele não lembra. Então, como o podcast saiu um ano atrás, ele lembra de todos os achados aí. Ele tá achando que é um episódio sobre Chaves, tá. Né? Ele é... Cadê essa porra? meu videocassete pra eu ver o episódio. Abraço lá pro Thales do Combocast, que voltou aí a lançar episódios, cara. Nossa, eu nunca vi, cara. Tem podcast aí. Por que os caras param de lançar episódio, né? Fica tipo 2 meses sem lançar episódio. Né? Nossa, que bando não de... Não para de vez em quando. É, para com essa bosta, né? Ganha nada nessa bosta. Abraço também pro Flávio Vieira lá do Vortex Cultural. É muito F, né, cara? É muita coisa, cara. Vieira do Abraço pro Léo também do Radiofobia. Opa, que disse que vem esse ano pra Marília. Será que vem mesmo? Eu acho que não. A propósito, cara. A propósito. É, eu queria falar pros ouvintes que Lola Bartosa 2012. Já tem data aí, mas eu não posso dizer ainda. Não. Mas vai rolar em meados de março aí. Olha, eu acho que é quando vai sair o próximo podcast do Tosso Chanchada. Olha, é. Perto. É, perto dali, né? É. Perto do aniversário de quantos anos mesmo? Tosso Chanchada, 3 anos já? Não sei, não conto mais, porque lá, não sai episódio, então eu não conto. Droga. Cara, mas vamos ler os e-mails então? Não. Vários e-mails então, alemão? Muitíssimos e-mails. Inclusive e-mails que a gente quase leu de novo, né, cara? É, o e-mail aqui de abril. Viu? É, mas enfim. Tá, quem mandou esse foi o Lucas Moraes. Conhece, Perna? Não conheço, eu não sei. É irmão do Perna? Não. Bom, o Lucas escreve. Fala, galera... Fala, galera do Tosco. Aqui é o Moraes, ou Slifer 052. Olha. Você pode me explicar, alemão? Você que é um cara internético? Não posso. Qual o significado de um nick? Do Slifer? Slifer. Você sabe o Thiago Leifer? 052. Thiago Leifer, né? Ele não quis mais chamar Slifer, então ele é um ex-Slifer. E o 052? Isso é coisa de cabaça. Ah. É o episódio de agora. Ah, é o zero coraçãozinho. Ali. É, zero S2. Nossa, cara! É um bicha. É um bicha, cara. Não fala assim. Slifer S2. Segue. Ele que é do apenascontos.wordpress.com. Que é isso? Tchim, não sei, cara. É. Bom, ele diz: tenho 17 anos e acompanho o Tosco há muito tempo. E vocês são fodas pra caralho. Ele diz, comentando sobre o último podcast, sobre a questão do Kurt ser um maluco avesso à fama, etc. Pra mim, ele, como toda pessoa, sonhava com a fama. Mas o problema foi quando essa fama se tornou uma obsessão por parte dos fãs. Olha aí. Convenhamos, ele era endeusado demais e isso para alguém que já era meio maluco poderia facilmente o levar ao suicídio. Ah, claro. Bicho. É uma receita de sucesso, claro. Então, né? Vale lembrar uma famosa frase dele que circula pela net. Prefiro ser odiado por quem sou do que ser amado por quem não sou. Eu que tenho frase de filha da puta. Eu já vi essa frase dedicada até ao Gandhi, cara. Não é do Kurt, mas nem fudendo essa frase, cara. Acho que foi Jesus que falou. Não, ele preto cara. Certeza. É, e ele diz, e sobre o comentário de não lembro quem sobre Polly, que? É sobre a música Polly, né? Ah, essa música foi baseada em um sequestro de uma menina após um show de rock. E a letra é exatamente como foi comentada, a visão de um sequestrador sobre essa menina em questão e vice-versa. Olha aí. É, apenas isso e continue com um ótimo podcast. E vice-versa. E vice-versa. Então, e estamos tentando pra isso, Slifer S2, coraçãozinho. É isso aí, irmão. O que o Slifer S2 deve fazer? Ele deve parar de ser tão bicha. Seu bicha. Chegou também aqui o e-mail do Sr. Mark Ellison aí, deve ter sido um dos 15 primeiros ouvintes do Tosco Chanchada, né? E ele manda eu tomar no cu e chama de cabaço e tal, porque ele comprou um celular novo e acho que deveria comprar pelo Tosco Chanchada. Nossa. Mas enfim, ele diz que odeia grunge, que essa porra matou o rock, blá blá blá, nossa, com essas merdas de letras depressivas, blá blá blá. Quem matou o rock foi o Drago, pô. Ivan Drago. É. Ele mandou todo mundo tomar no cu e tal. E aí ele faz uma pergunta, assim, eu acho que é a única coisa relevante no e-mail dele, que é: o que o senhor, seu Nonô, acha do motivo da morte do senhor Kurt Cobain? Quem é esse viado aí? Ah, é? Kurt Cobain. Kurt Goiaba. Pergunta pro alemão, seu Nonô, que eu não quero saber, caralho. Vambora dessa porra aqui, meu. Quer não. Quer não. Não. Tem drogas aí. Tô usando drogas agora. E aí, no jogo que o senhor vinha? Parei. Não quer mais? Não, eles queriam cobrar um negócio lá todo mês, tinha que pagar um... O loló? Não, é... Não. Isso aí a gente dava já, sem perguntar. É. Macumbeiro master. Agora eu tô usando drogas. Isso não é coisa de Deus, não. Isso, não, agora eu sou satânico. Tô fumando droga agora, caralho. Seu nono from hell, hein? Tipo, eu conheci o Jeremias. É. Jeremias muito louco, caralho. Agora eu tô usando drogas, porra. É. Tô fumando drogas. Tá alucinado, então. Tô. Muito louco. Ai, eu fumo droga mesmo, porra. Fumo droga aí. E quem mandou também um outro e-mail totalmente irrelevante aqui é o João Riquelme, né? Que insiste nessa piada, não sei porquê. Nossa, por quê, cara. Né, do Léo, e ele fala um monte de coisa. A mãe do João Riquelme é a Larissa Riquelme, né, cara? No mais, ele agradece, a gente também agradece ao e-mail irrelevante que ele mandou, né? Mas, Alemão, o que João Riquelme deve fazer, Alemão? Você que também que é um cara, assim, de muita sapiência e tal. Passa seu conhecimento... Sapiência? Que ele tem muito sapinho, né, cara? Passa o seu conhecimento nele, Alemão. Vou passar a rola nele, viadão da porra. Quem mandou um e-mail também foi o Marcelo Júnior. Ele diz, olá, toscos. Novamente, outro podcast foderalhaço de vocês. E aqui estou eu para comentar novamente sobre ele. Confesso que comecei a ouvir o podcast sem entender absolutamente nada sobre o grunge. Acredito, nós cara... também. Pois creio eu que não sou da mesma época em que o grunge fez sucesso. Nossa, o cara nasceu quando? 99? Pode ser. Tô louco. Sendo assim, não tenho muito o que comentar sobre. Então por que escreveu o e-mail, né? Mas enfim. É, só que, assim como as bandas coloridas de agora, o grunge deve ter feito muito sucesso com as pessoas que ouviam. Prefiro ouvir heavy metal do diabo e rock da pesada. Do que voltar no tempo e tentar entender o grunge. Ih, é bem coisa de metaleiro, né? Você é radicalzão, certeza. Né? Você não é metal. Cara, se não gostar, foda-se. Mas ouve. No mais, continue assim e estou cada vez mais feliz por perder meu tempo ouvindo esse podcast. Valeu, Gaguega. Observação. Sr. PN. É. Pedro Nojeira. Vai tomar no cu. Você nunca será esquecido. Vai estar escrito na lápide dele isso, né, cara? Né? Tomei no cu. Tem também aí uma mensagem de voz, né, do Wagner Brigitto. Brigitto? Brigitto, né? Wagner Brigitto de Jesus. E ouça aí, galera, o que o Wagner Brigitto lá da Rádio Blá, podcast muito bom sobre música, aí tem a dizer a respeito do nosso episódio, né? Rádio Blá. Fala aí, pessoal do Tosco Chanchada Podcast, aqui é Wagner Brigitto do podcast musical Rádio Blá, e a pedido do Perna, eu gravei aqui um recado de áudio, né, falando sobre o grunge, puto, maneiro pra caralho. Primeiro de tudo, rapazes, gostei pra caramba o modo como vocês fizeram o programa, descontraído, falando ali um pouco do movimento, a importância do Nirvana, apesar de eu só achar que o Nirvana só serviu como um garoto propaganda, não necessariamente uma boa representação do movimento grunge, né? Mas, parabéns. Se eu tivesse que escolher uma música do álbum do Nevermind, eu escolheria Lithium. Lithium eu acho muito mais bacana. Mas vamos lá. Eu acho que faltou vocês deixarem um pouco mais explícito que o grunge, ele não foi um ritmo, ele foi um modo de vida, uma filosofia de vida, que não foram as bandas que criaram isso, foi a própria mídia que deu esse nome, e as bandas, elas, pelo menos a sua grande maioria, elas refutavam isso, elas não gostavam desse rótulo, porque elas vinham de uma filosofia do não aceitamento de rótulos, elas simplesmente faziam rock, só... cada um talvez caindo mais para um lado mais pesado, outro para um lado mais leve, mas era basicamente rock. Então o rótulo era contra a filosofia de vida deles, porque o rótulo lembrava muito aquele O negócio do glam rock, aquele rock de arena, aquele rock que você precisa ter todo um aparato para poder ter o show em grandes estádios ou coisa assim. Já essas bandas, elas procuravam fazer seus shows em casas pequenas, bem simples, só a aparelhagem necessária e pronto, vamos que vamos. E é interessante ver também que é um modo de vida que acabou abraçando bandas que, se a gente parar para pensar, não tem nada em comum sonoricamente falando. Pô, a gente tem o Alice in Chains, caindo mais para um rock mais pesado. Tem o Nirvana, que é um rock com um pezinho mais assim no estilo punk de ser. A gente tem o Smashing Pumpkins também, que já é um pouco mais pesado, um pouco mais sombrio, um pouco assim do gótico. E também vale a pena comentar que com o surgimento do grunge também, começou quase na mesma época, aquilo que a gente já chama de rock alternativo, ou seja, são bandas que talvez dê no começo pra gente colocar como se fosse o grunge, mas elas estavam experimentando novas sonoridades, novos modos. Então começou, é um público que não estava na mídia principal, mas ela tinha seu público cativo. É aí que começou a surgir também bandas como Sonic Youth, Pavement, Pixies, Flaming Lips. Então, bem, é isso que eu queria falar, já tá ficando extenso. Mas rapazes, parabéns, gostei pra caramba, já ouvi duas vezes e tá sensacional, galera. Continue assim, que o Tosco Chanchado é um dos melhores podcasts que a gente tem hoje em dia. Falou! Alemão, eu vou fazer um corre aí agradecendo também a galera que comentou no episódio. Isso. Abram os ouvidos, porque pode ser a última vez que você ouça a nossa voz. Olha aí, hein? Wesley Pires, aquele abraço. Opa, um abraço aí pra OX, hein? Saúde. O Carlos Tourinho. Vai tomar no cu. Abraço pro Caio Desi Santana. Pra Gabi. E pro Bart. Por que que o Bart vem comentar aí, né, cara? Ah, porque, sabe, né, Bart... Não tem bosta nenhuma pra fazer, né, cara? Abraço também pro Hendrix. Aí, outro. Pro Marcos Tomimoto. Olha aí. Né? Pro Caio César do Farrazine. E pro Moisés Figueiredo. Pra Marina também, que comentou a respeito do grunge. Um abraço pro Davi, 8. Ele escreveu 8 agora, porque a gente só falava 8, né? É verdade, né, cara? Abraço pro Danilo Luz. Luz não, Luiz, cara. Luiz. O Jesus Luiz. O Perna, comenta também. O Lucas, irmão do Zé. Pro Vinícius. Vinícius, irmão da Francine. Pro Thiago o quê, cara? Thiago Smigol. Esperiorim Bersani Bush, é isso? Fuck, cara. Pro Jabor Hill, que não gostou do episódio, mas mesmo assim nós gostamos do Jabor Hill. Convida a gente. Né? Né? Convidou a gente pro casamento. Beleza. Já foi o casamento dele? Sei lá, sei que ele ia marcar o do cartório hoje. Ah, então eu vi que... Mas não mandou o convite, então... Não, então já era. É. Mas vamos no UFC Rio aí do lado da sua casa e não vamos no seu casamento. Tá? Seu besta. Seu cuzão. Abraço também pro José Diogo Tavares... E pô, Murilo Neto. E você pode entrar em contato com a gente através de qual e-mail, senhor? O telefone é 011-1406. E-mail, @toscochanchada.com. Siga-nos no Twitter. Twitter, @. Tem uma lista aí no post aí de todos os toscochanchadeiros. Atualiza o meu lá, por favor, tá? Tem também uma página lá, um perfil nosso lá no Facebook. Aquela merda. Tem ainda? Tem. Nossa, ainda que bosta, tem. Hein? O feed, a gente ainda tá atualizando. Aos poucos aí a gente vai introduzindo os episódios mais antigos aí. Por isso, se você quiser episódios muito antigos, você vai ter que entrar no site. Não seja vagabundo. Entra no site. São apenas 28 letras. Abraço pro Jefferson Nascimento, que mandou uma mensagem pra nós. O Jefferson Nascimento, que é lá da Cidade Gamer. Quê? É um podcast sobre games, cara. Ah, achei que era o nome da cidade. Não, não. Quem nasce lá na Cidade Gamer é o quê? É boa pergunta, cara. É boa pergunta. Por falar em quem nasce em Cidade Gamer, a promoção... Você vai na Trampos Party? Eu não, cara. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho... Sou homem, né? Trabalhar, porra. Torinho vai. Ah, certeza. Rapaz! Quem mais vai, velho? Gabi vai? Ah, deve ir, né? Ah, bicho, cara. Que isso, cara? Você não comporte? Eu quero comer ela, porra. Ah, é? É. Enfiar a saróbia? Enfiar. É. Tem droga lá na Campus Party? Ah! Agora tô usando droga. Deve ter, senhor. Tem aquelas drogas virtual, né? É. Você fica olhando um bagulho rodando assim no monitor e fica louco. O senhor é ligado nessas coisas tecnológicas assim, senhor? Não, eu fumo baconha mesmo, porque... Baconha? Baconha. Não tem nem unha, mas... Não, né? Não tem, caiu tudo. É a droga, né? Misturado com câncer. Ah, entendi, câncer. Ih, morroles. Morroles. Você sabe que fumar drogas te cura da morroela? É? Porque você fica tão louco que você dá o cu pros outros. Ah, isso aí cura. Ah, vai pra dentro, velho. Tocha tudo pra dentro, morroela. Olha aí, hein? O senhor recomenda? Claro. Dê o cu para currar a hemorroida. Viados. Viados do caralho. Vocês aí da Campus Party, viadões. Não tem nem tóxico aí nessa porra. O negócio é usar droga, fica doidão, pô. Um abraço para todos os nossos amigos aí que estão curtindo a Campus Party e baixando o Tosco Chanchada. Ô, Gabi. Faz um... Uma capaceta aqui, porra. Curta um episódio aí que tá uma merda. Ó, oh, Gabi, ô, oh, Gabi, ô, oh, Gabi. Ó, oh, Gabi. Oh. O Tosco Chanchado Podcast vai passar por algumas reformulações mais uma vez, né, seu irmão? Conhece a Gabi, pé? Tem como você arrumar ela lá pra nós, ah, é? Pra dar pra nós lá, não tem? O senhor tá afim? Ah, eu queria dar uns tapas lá, né? Ah, é? Sarobinha. Ô, Gabi, uma sarobinha aí, Gabi. Pô. Umas drogas aí, caralho. Vamos aí fazer algumas... É, hoje que não acaba essa porra. Aí, pera, reformulações de todos os chachados. É, reformulações e tal. Vamos mudar aí algumas coisas no layout e tudo mais. A gente vai tentar fazer isso. É, a gente vai conversar aí e tal pra fazer algumas modificações. Enfim, o fato é que vocês terão... notícias da gente aí esse não ano. Tão em breve, mas terão notícias ainda esse ano. Se a gente não fizer mais podcast, a gente vai participar dos outros. Ou não, né, cara? Né, porque também não quero acho mais. Que ninguém quer a gente nos outros. Não, porque também. A gente não é famoso mais. É. A gente tá se afundando nas drogas também aqui, igual o seu Nonô. Eu fumo mesmo, caralho. Você fuma, caralho. Eu fumo. Bebo pinga, porra. Fumo tóxicos. No mais, nada mais, galera. E aquele abraço. E até um dia, quem sabe. Ouça a nossa voz e guarde-as no coração, e diz você. Vocês são tudo pra nós. E nós é tudo pra vocês. É isso aí. E vice-versa. Abraço. Caralho, ô Gabi. Chupa aqui, porra. Sobre as piores coisas, dos piores de dos tudo. Dos piores temas. Vamos começar falando pela pior introdução de podcast que a gente já viu, que foi a introdução do Bart, né, cara? Parece assim, que tá morrendo, né? Ô, vamos começar falando sobre a introdução do grupo. Fala aí, Zé. Eu acho uma bosta. Fala aí, Zé, não quero falar sobre isso. É, faltou ritmo pra ele. Ele tava sem ritmo pra começar. Bart, eu acho... nunca tem ritmo. Eu acho que faltou um pouco de vida, né? Que tava pra lá que pra cá, já, então. Não sei, né? A AIDS é uma doença terrível, cara. Exato. A AIDS é a pior doença que existe, será? Não. A AIDS você pode continuar vivendo na boa, metendo na boa, até você descobrir, claro, depois vai dar um baquezinho, depois você volta a viver e meter na boa também, cara. O pior de tudo é ser hemorroida, né, cara? Não, acho que não é hemorroida. Não, é hemorroida. O que você acha da hemorroida, senhor? Hemorroidas. Tem a tiriça também, né? Tem, se pela. preço que tem, eu pus no cu. A Jocosa. Jocosa. É, Jocosa, é verdade. No episódio anterior foi falado sobre a Jocosa, cara. A Jocosa. Não, você acha que é a pior doença do mundo, Pedro? Cara. Ah, você é um saudável. Não, o Pedro acha a caspa, né, cara? O tanto de pelo que ele tem. O Pedro é que tem o pingolismo, né? Que é o excesso de pingo. A doença do mundo do Pedro é crista de galo, né? Nossa, isso é crista de avestruz. Tanto de carne que vai crescer. E vai ter uma lombada em cima do pau. Mas um monte de cogumelo, né? Cogumelo, né, cara? O cara pisa no pau do Pedro e ganha uma vida, né, cara? Qual foi o pior lugar onde seu pinto apareceu sem querer? Tipo lá na barra da calça. O pior lugar é ficar de pau duro, né, cara? Essa é a pergunta. Pô, é verdade, tipo, cara. Qual é o pior lugar pra se ficar de pau duro? Na piscina, né? Ah, mas você tá lá na piscina. Ah, lá, você não vai sair nunca de lá. Não, mas... não, o perna, perna não tem essa. Qualquer lugar que ele fica vai fazer. Vou achar que é um submarino. É o periscópio. É ruim ficar de pau duro quando tá todo mundo olhando pra você, né, cara? Se tipo, você tiver na peça. Madrinha de casamento, treinamento, professor lá na frente da sala de aula. Imagina ficar de pau duro, tem 50 negros, você vai fazer o quê? Bem no dia que você foi de moletom, né, cara? Aí você vai estar com a pior roupa, né? Claro. Você vai estar com a pior roupa, que é o moletom roxo, né, cara? Moletom roxo. Não, mas ficar de pau duro também, fazendo apresentação, assim, essas coisas é foda. Você pode estar com a cueca apertada também, cara. Aí você começa a curvar, né, cara? Acompanhando o guarda-chuva. É foda o bagulho, velho. Fazer cabaninha é foda. É foda, cara. Imagina o cara tá no vestiário lá, cheio de homem. Na cadeia, assim, né? Aí o cara tem uma ereção. E aí, como é que é? É, vai explicar como. Então, puta, que pariu, que você entendeu? É, eu acho que, nesse caso, o vestiário acho que é o pior de todos. Até que é, o vestiário tá ganhando, né? Sauna, né? Você sauna. Tá aí como é que você vai dar esse migué? E se, de repente, o cara tem uma doença que parece que o cara fica... Olha lá. É desculpa dele. Não, porra. Como é que é quando ele cara... foi pesquisar? Tá desabafando. Eu tenho isso. Não, como é que é? Isso aconteceu comigo. Quando o cara fica muito tempo com uma ereção, como é que é? Priapismo, né? Priapismo, alguma coisa assim, não tem? Tem uma parada. É isso aí que o Paulo cara fica duro e não amolece mais. Então, né? E aí? Mas aí você tem que tomar um banho e tal, e o que te resta é o vestiário. Você já chega anunciando, ó, tô com pau duro. Eu vim lá de fora e você fala assim. Eu cheguei com cumprir titinhos pra ele. Eu sou triatleta aí, eu entrei atletismo. Quando eu cheguei já tava assim. Você fala assim, ó, não quero ver nenhum sabonete no chão, meu pai. É, você tem que botar a banca. Claro. É, chega dando com o pau na mesa. Assim, assim, ó. Quem fizer graça, leva. Quem derrubar o sabonete já sabe. Ai, ai, que bosta. Cara, no momento que você tá lá dando aquela obrada... Qual é a pior coisa que pode acontecer, José, pra você? Você cair dentro do balão. Você ser sugado pelo vaso, né, cara? Pior que quando você tá cagando, alguém vai dar um tiro de bazuca. Sei lá, meu pau cair na privada. Sai um cara lá de dentro. Sai um alien na privada. O cara com tridente. Do mundo, eu não consigo piorar isso, cara. Eu acho que uma mais simples talvez seja assim: você olhar pro lado e ver que só tá o rolinho ali. O papelão, sabe? É, você limpa com o rolinho? É, então, e aí? Passa o rolo no cu? Na verdade, limpa com o rolinho. Não, nesse caso toma banho, cara. Toma banho, se não tiver com a gente. Não, mas assim, se você tá cagando. Usa meia, né? Você não corre esse risco, mas se você de repente. Aquele dia que você tá normal. Você caga na pia, por exemplo. Andando na rua ali, de repente. Você ouve aquele barulho na barriga, tipo... A natureza chamando. Aí sim, cara. Aí... Aquela pontada que dá embaixo do peito, assim, né? Você fala, nossa... Arstrâmbio! Qual foi a pior coisa que você já fez quando você tava bêbado, cara? Que eu já fiz ou a pior coisa que poderia ter feito? Terem feito. Não, porque... É. Aqui ninguém fez nada. Então, a gente fala é hipótese, assim. É, foi o Fernando, o Paulão e o Henrique que se fez. É. E o Nicolau, uma das vezes. Se sobrar alguma coisa, foi o Alisson ou o Bart. Pior coisa pra se fazer bêbado, cara, eu acho que é... Parar de beber. É uma boa. Mas, meu, tem às vezes você... fica trocando ideia com o pessoal lá, não sei o quê. E você descobriu depois, cara, que você ficou trocando ideia à noite lá, é o maior bicho, tava chavecando seu, você nem percebeu, velho. O cara que você tá trocando ideia nem conhece você, né? Eu tava conversando com um mendigo lá. Não, e os mais simples, né? Vomitar em si, né, cara? Já tiveram experiência assim. É. Já aconteceu também de chavecar uma mina, só que assim, a mina trabalha no bar, então você não tem nem depois como evitar a pessoa. Você fica chavecando e fala merda ali, você vai estar no bar, a mina vai estar olhando pra sua cara, falando que babaca. Você para de beber só pra não lá pedir cerveja, né? É vergonha, cara. Na internet tem um vídeo que o cara vomita no copo e acaba bebendo de novo, nossa, aí vomita de novo e bebe de novo. Assim, já viram alguma coisa desse tipo acontecer assim, cara? Não, eu tinha um filme pornô que era assim. Tinha duas mulheres. Duas mulheres com sorvete de chocolate. Dá pra arrumar briga também com os caras fodão, né, mano? Apanha igual o filho da puta lá e depois ainda... Não lembro, né? Não, o pior é que depois você tem que chegar nos caras e pedir desculpa por ter apanhado, né, cara? Porque... Arrumar briga bosta, né, mano? Você deu de cabaço. Cara, e pós-bebida, eu acho que a pior coisa é o cara acordar com a bunda doendo, né, velho? É. Né? Por que ele falou, né, Zé? Não, ele falou. Você já comeu ele, Zé? Pô. Não, é porque eu tinha comentado que hoje eu me senti muito mal, porque eu acordei com meio x-salada caído no chão do lado da cama lá, cara. E aí ele falou, não, tem coisa pior. Entendeu? Eu tô metade dentro da boca. Né? É, não tava conseguindo mastigar. Ele acordou, engoliu. É. O cara acorda com a bunda doendo, passa a mão na bunda, tá cheio de gel. Ah, melhor que tava com a salmoura lá, né? Eu fui numa excursão uma vez, tinha um cara dormindo, cara. O cara passava presunto na boca do cara, mortadela, não lembro. E aí depois, na hora que o cara acordou assim, os caras meio que fechavam o zinco. Olha isso, cara. O cara acabou assim, mortadela na boca. Cara, qual que é a pior merda que pode acontecer numa excursão? Alguém morreu, o ônibus bateu e pegou. Você ser deixado pra trás, assim, alguém te esquecer no posto de gasolina? Não, a pior merda que pode acontecer é cancelar a excursão, você perder a grana, né, velho? Não, uma coisa foda é voltar com os bêbados falando de como foi legal, né? Puta, e o pior que bêbado animado não quer dormir, né? Todo mundo quer dormir, o cara não. Animado. Coloca o DVD do Slayer aí, ó, do DVD do Def, não sei o quê. Cala a boca, filha da puta, quero dormir, arrombado. Mas não é só a excursão, né? Qualquer viagem bêbado animado é foda, velho. É. A gente viaja com o time lá. Joga, bebe, aí o cara volta querendo conversar, né, meu? O cara fica carente, mano. E geralmente na ida o cara vai tranquilão, né? Vai, tá guardando energia pra encher o saco de todo mundo depois. Na volta, né? É, na hora devida. É o clássico, se eu não durmo, ninguém dorme, né, cara? Não, quem fala essa frase é o filho da puta. É, dono de saber isso aí. Que inventaram o ônibus e já tem essa frase. Tem coisa pior do que você viajar no busão e ter que ir tá sozinho, e o ônibus cheio, não ter opção, você ter que sentar do lado de um cara que você não conhece. E querendo ou não, cara, a distância entre vocês é tipo de 10 centímetros no máximo, cara. Dá medo de dormir, você virar a bunda pro cara. É, dá medo. O cara acorda de conchinha. Se você tá na janela, você tem que passar pelo cara, cara. Dá um, né? Não tem o que você fazer, cara. Tem, quando é uma mulher e tá com a criança no colo. E a criança fica chutando sua perna, assim, ó. Ah, mas se for uma criança de colo, pode ser que você ainda. Ela tenha que mamar, você ainda pega um peitinho ali ainda. Olha aí, José! Sem contar que se for uma criança de colo, o Zé já anota o telefone, né, cara? Da criança. Claro. Seu filho. Isso que eles falaram aqui, ó. Já tem Facebook da criança aí. Pô, por falar no Zé. É verdade, não, só se for mulher. Por falar no Zé, qual que é o pior tipo de gente que existe? É o pederasta, cara. É o pederasta. O tipo de gente velha, né, cara? Não é, não. Eu gosto das velhas. Não, o pior tipo de gente é o cabaço, cara. É o cabaço. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. A Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção. Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Pior filme que vocês já viram, cara. Pior filme que eu já vi, chama Sede de Sangue, é um filme de vampiro coreano, uma bosta, vi lá no Bart. Qualquer todo... filme que você assiste com o Bart é uma bosta. Ele todo animado, falando do filme lá, meu, aí, meu, tem uma hora que come o cu do vampiro lá. Nossa, mas ah, ele é eclipse, não, pior que não, cara. Eu nunca vi esse aí pra falar. Cara, o pior filme que eu vi foi o Spirit. Na verdade, não vi, porque assim, eu vi 15 minutos e desliguei, cara. Acho que foi o único filme até hoje que eu parei de ver porque eu tava achando uma bosta. Geralmente eu vi. E Dragon Ball? Dizem que é um lixo também. Ah, isso eu nem me arrisquei, cara. Lanterna Verde. É que tem um seu, fala tão mal que você nem assiste. É. Agora, o pior tipo de filme é que todo mundo fala bem, você vai ver o filme é uma bosta, né, cara? É. Ficando a expectativa. É, nossa, aqueles sonhos do Akira Kurosawa, pelo amor de Deus, cara. Eu nunca vou esquecer a dança do acasalamento da raposa, cara. Que é assim com o cara de pijama e tambor. Olha aí. É isso. Não, cara, eu lembro nesse filme de vampiro. Tem uma hora que ele fica com um catarro no nariz, assim, cara, meu... Eu não sei, eu não... Como é que chama o outro que a gente assistiu no bar também? Mártires? Mártires, mas esse aí foi ideia do Pérez, esse aí é do Pérez, o DVD. É, olha, mas isso não é que é ruim. Que era uma coisa. Esse aí é um negócio pesado, um bagulho desnecessário, né, sei lá, meu... Centopeia Humana também tá ali, né? Centopeia Humana é foda também. No cinema, José. Pernal Anaconda, mano. Pior filme que eu vi no cinema? Não, não, o que é, qual é a pior coisa que pode acontecer, além de não ter o filme? Ah, você fala dentro da sala de projeção, eu acho. Acho que a pior coisa que pode acontecer, cara, é de novo vai cair na história do cabaço, né, cara? Ele ia querer conversar. É, né? O cabaço, eu acho que tem pior em cinema. É criança dando risada. Aquela, meu, tipo, aquela pessoa atrás de você, tá um namorado, tá um casal lá, e o cara fica explicando o filme. Não, não, é. Puta que pariu, é cinema, é foda. Se é um filme pra criança, você vai ver, vai ter criança gritando, você sabe. É claro, você, tá, você é o cabaço. É, ali é o deslocado ali é você. Agora, esse tempo atrás, foi assistir Se Beber Num Case 2, que é um filme de classificação, acho que 16 ou 18 anos. Só que o pai levou um moleque de 5, cara. De repente aparece um travesti, cara. Aparece o Paulo travesti lá e tem um moleque de 5 anos. Ficar perguntando pro pai o que tava acontecendo. É o Pinto. O moleque do meu lado. É igual o seu, só que é grande, cara. É. Dali pra cima parece a mãe, daqui pra baixo o pai, né, cara? Nossa, quando eu fui há 1000 anos atrás, quando passou Independence Day, eu fui assistir no cinema, cara. Faz tempo, hein? Nossa. Uh-huh. 96. Então, eu tinha 10 anos. Ah, 25 anos já. Aí já foi de carro. Aí na hora que o presidente dos Estados Unidos lá fez um discurso, cara, os caras do cinema levantaram e começaram a bater palma. Ah, cara. Puta que pariu, mano. Nossa, velho. Foi lá que eu conheci o cabacismo. Foi. Apresentado oficialmente. Comigo aconteceu uma coisa parecida. Foi assistir Árvore da Vida esse ano lá. A hora que acabou o filme, 5 mulheres lá, elas levantaram e bateram palma agradecendo que o filme tinha acabado. E aí uma teve o trabalho de gritar ainda. Ainda bem que acabou essa bosta. Nossa, que tristeza, né? Você entra na categoria das piores pessoas mesmo, né, cara? É, que pior jogo. Pior jogo, cara, de videogame. Ah, tá bom. Fácil. Já ia falar rugby. Ah. Eu ia falar Corinthians e Botafogo. Né? Mac e São Paulo, 93. Nossa senhora, eu vi de casa. Né? No Atari se fala muito do ET, né? Que inclusive. Nossa, cara, eu lembro do ET poligonal. É, diz que tem uma lenda até que eles tiveram. Foi um fracasso tão grande que eles tiveram que enterrar as fitas. É uma maldição. Mandaram isso, cara. Cara. Assim, tinha como. Aí o Jorge Tadeu mijou lá. Né? Faz o menor sentido. Aí nasceu o Nintendo 8-bit. Já nasceu o Nintendo. É uma porcaria. É verdade. Não, veio o Nintendo 64 antes, cara. É. Não, o pior jogo que eu já joguei é o Mario's Missing, que é pra Super Nintendo, que é um jogo que o Mario se perde em cidades turísticas e você é o Luigi, tem que achar o Mario. Só que pra você conseguir informação sobre onde pode ser que o Mario esteja, você tem que ajudar as pessoas e funciona como tipo um guia turístico. Mas é meio RPG, então. É, então você tem que tirar a foto das principais pontos turísticos da cidade. Aí os caras vêm pro Rio de Janeiro, cara. Tira foto o Luigi no Rio de Janeiro, cara, perto do Cristo Redentor, perto da calçada de Copacabana lá. É muito idiota o jogo. Parece o Jabur Hill lá atrás. É. Sem contar que quando você era criança era pior ainda, porque o jogo inteiro tinha instruções em inglês pra você seguir. Quando você era criança, você não conseguia jogar, cara. Aquele jogo lá era muito mal feito. Mario's Missing. No fliperama tinha algumas pessoas que, quando tava perdendo, batia no controle do cara do lado. É, batia no cara do lado. Tipo, o cara. Começava a dar uma ombrada, né? É, assim, pra desconcentrar o cara. Oh, então, o cara ameaçou o Gabriel uma vez, cara. O Gabriel tava ganhando dele no Fatal Fury 2. Nossa. O cara é um velho já, ele devia ter 18, 19, 20 anos. Gente, moleque, né, meu? O cara ameaçou, falou que se o Gabriel ganhasse dele, ia bater nele, velho. Aí o cara ficou abaixado uns 10 segundos com o Andy pra dar o especial do Andy, tem que ficar abaixado, segurando o trabalho. E o Gabriel ficou lá empagado, né, cara? Pegando com o Big. No que o cara deu o especial do ele, o Gabriel deu o especial do Big, matou o cara e vazou, velho. Olha aí. Não, mas tem uns caras, eu acho isso aí coisa de idiota, mesmo quando, por exemplo, tem fliperama, que o cara fica rodeando ali só esperando alguém colocar uma ficha pra ele ir lá jogar contra e matar o cara. Ah, às vezes é um moleque. Não, mas às vezes é um moleque, cara, que nunca jogou videogame na vida, A ficha do cara dura 10 segundos ali por causa de um cabaço que quer ficar pagando de fodão. Mal sabe ele que ele é um merda, porque ele passa a tarde no fliperama. É, verdade. Não, o pior. Droga. É, nunca mais vai fazer isso. Ainda bem que fechou o videogame na galeria T. Fechou né? Parte. O pior que pode acontecer é você tomar um perfect, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é humilhante. É deprimente. É igual você perder na sinuca sem matar nenhuma bola, cara. Não, ele não tem como passar embaixo do videogame, né? É. Não, uma das piores coisas que pode acontecer no fliperama é a máquina engolir a ficha você não ter o poder pra brigar com o cara e o cara falar que não vai te devolver. É, enfia a bicuda na máquina, velho. Essa é essa. Compra outra ficha e destrói o controle. Fala que não tá pegando, né? Fica batendo pra um lado só até ficar peso. É, até não. Quebrar a bolinha. Outra coisa ruim é quando eles colocavam um jogo de fase no fliperama, cara, e pra você conseguir chegar ao final do jogo, você tinha que comprar 500 fichas e ficar uma tarde lá. Metal Slug 4, final cara. Final Fight, fi. É do Simpsons, que não tem, nossa, não tem fim. Tem fim. Metal Slug 4, cara, meu, você demorava uma semana jogando aquilo, cara. O jogo mais difícil que eu já vi de fliperama é o Shadow Over Mystaga. É um jogo do CPS1 aí, que é do Dungeons and Dragons, cara. Meu, cara, você ganha umas 3 fichas por fase. Nossa. O último chefe é um dragão vermelho. Vai vendo, o dragão vermelho sai, dá o soco de dragão lá, pega a tela inteira e mata todo mundo. Fim! Você tem que pôr outra ficha, porque só tem uma vida. Você passa de fase, não recupera o sangue não, cara. Nossa. O mago gasta as magias dele lá, 3, 4, acabou. Até o final da fase. Isso é caça-nica. Não, isso aí é foda, velho. Esse jogo é filho da puta. E o pior controle? Na minha opinião, é aquela porcaria daquele Nintendo 64, cara. É, verdade. Nintendo 64 é esquisito, hein? Pra pegar, pra segurar aquilo ali. Ó, pode ser que eles ainda melhorem a tecnologia e funcionem, mas pra mim o pior é o Kinect, que não tem controle. Você fica que nem um idiota na frente da televisão pra lá e pra cá, cara. Vergonha, né? Fica igual aqueles bonecos de poço, né? É, você fica. Não, meu, imagina ser boneco de Olinda. É o tipo de coisa que você vai jogar, você vai ter que jogar, você tem que fechar as janelas da sua casa, a cortina, pra ninguém ver. E se for 3D, mano? Se tiver uma TV 3D com aquele óculos ultra bonito. Ultra bacana, né, cara? Ultra rasgado. É. E jogando um simulador de boneco de poço, né, cara? Vai tomar no cu, cara. Desfile de Olinda, né? Você fica lá. Tudo isso com o fantástico óculos 3D, né, cara? Pesa 5 quilos. É um fã bonequinho. Pô, mas o controle ruim mesmo era do Top Game, cara. Top Game? Do Top Game era feito de lixo o controle. Era ruim mesmo, cara. Os cantos dele não eram arredondados, era quadrado, que cortava o dedo aqui e o fio saía do meio do dedo. Saía. Assim. Então não dava. Sem contar que o direcional era alto, né, cara? E tinha quina, formava bolha. O pior direcional que tem, comprovadamente, é o do Mega. Aquele primeiro direcional do Mega de 3 botões. Nossa, você lá arrancava o dedo. dedo. Arrancava, o cara ficava só no osso. Tinha assim, desenho das flechinhas, assim, nas diagonais, né? Não, se passasse correndo ali, arrancava o dedo. Nossa senhora, meu. Uma vez não dava nem pra botar a camisa, de tão duro que era o negócio. Arranhava a camisa. É, engraçado. Oh, uma vez eu tropecei e caí em cima daquele controle lá, abriu, meu. Nossa senhora, cara. Ele amanheceu o controle no cu, né? O Batman. É Force, né? Oh, o Batman usa aquele controle de bumerangue, velho. Isso é do Turbo Game. O Kinect deve ter gente fazendo, programando um jogo simulador de dildo ali, né, cara? Deve. Dildo Simulator. Penis Simulator. Coisa. Videogame tem que ter controle, né, cara? Não, para, né? O videogame tem que jogar deitado, né, cara? Tem que ser um negócio que dá pra você jogar deitado, é, cara. É aceitável ainda a guitarrinha, bateria, sim, gente. Mas outra coisa, mano. Derrota, né? Continuando, cara, nesse assunto, qual a pior religião que existe? Cara, pior religião é difícil, Eu lembro aquele dia que a gente tava fazendo aquela gravação aqui com o Yargui. Deu uma rotada. Uma rotada. Que não dava pra ficar aqui dentro, cara. Se eu lembro. Se aquele não for o pior cheiro de toda a humanidade, é o pior que eu já senti, cara. Cheiro de porra, né, cara? É, nossa, cara. Que tinto, cara. Carro tá ouvindo, cara. Linguiça fermentando lá dentro, cara. É. Meu. A pior sensação é quando o seu pau entra na sua própria boca sem querer. Horroroso. Corta isso. Pode acontecer, Bruninho. Não, velho, ó. Uma vez eu tava com uma dor de garganta, eu acho que a garganta infeccionada, sei lá, cara. Eu sei que eu tossi, cara. E veio um negócio na minha boca. Nossa. E, meu, cuspi. Aí eu falei, que é isso, né, cara? Parecia um pedacinho de arroz. Fui querer mexer naquilo, meu irmão. Aí ele olhou pro Vinícius assim. É. Meu, falou, papai! Foi a coisa mais fedida, cara. Mas era carniça. Era um verme? Acho que era pus, cara. Não sei o que é. Ele não veio na garganta, deve ter vindo do estômago. Não, aquilo é algum. Deve ser pus ressecado. É, eu acho que é pus seco, cara. Não, tava vendo a garganta. Pus seco. Olha que para, viu? Pus seco. Era pus seco. Ô, pus seca. Ó, aquilo fede, hein, cara. Aí eu chamei aquilo carinhosamente de bolinha branca, cara. Então a bolinha branca é a coisa mais fedida que eu já. Mudou até o nome do cachorro dele, tá? Não, pergunta pro Bart o que é bolinha branca. O Bart sabe, cara. Bart é aquele espelhinho? Não, eu expeli na boca dele, ele mordeu uma bolinha. Nossa, cara, que isso? Ele vai fazer de corpo. Ele vai fazer de corpo novo, que ele dá uma rotada assim e joga. É a bolinha branca que ele joga. Caralho, bolinha, mano. Parou já de falar disso? Meu. É igual aqueles caras que cospe do meio do dente, assim, né? Eu o Elton, cara, fazer aquele negócio que cuspia assim, sai embaixo da língua. Né? Já viu aquela cuspira que dá, Zé? Embaixo da língua? Só cobra naja. É, né? O Elton sentava atrás dos caras, assim, né? Ele ficava jorrando, cara. E eram uns pinguinhos bem fininhos na camisa do cara, com a gente de contigo. Esse acho que é o pior pessoa do mundo. Isso é uma coisa de filha da puta, né, cara? Essa é, deixa pro pior tipo de gente. Deixa pro próximo, certo? Botar lá o pior cheiro, eu não falei ainda. Pode falar. Você não conhece o irmão da Bia. Puta de pariu. Você entra no carro do cara, sente aquele cheiro de fralda de criança. Cagado. O cara mandou fazer um buraco no banco do motorista ali pra parar, né, cara? É peido mofado, né, mano? É mofado, é isso, cara. É que fica assim, ele peida, ele é gordinho, né, cara? Até sair da bunda dele já esquentou, já poderia ter um peido, cara. É, aí passa pelo filtro do banco do carro. Impregnou. É, até chegar no seu nariz, cara, chega queimando os pelos do nariz, cara. Rasgando. É, rasgando. Não, vai. O carro do cara por dentro é amarelo, né, cara? Meu, o peido é tão foda que o carro voa se fechar a janela, cara. Tanto gás que tem. Você já tá com a janela fechada, na hora que abre, parece que esse carro, tipo, tchitchong, assim, abre, fumaça. É nítrido. Ai, ai, que bosta! Falando do amigo do Bruninho que peida metano. E quem peida metendo, né, cara? Olha aí, cara, tá aí uma coisa. Tá certo, por falar nisso, fala daquela minha que cagou seu pau. Então vai, a pior coisa que meter. Ó, vou deixar uma dica pros meninos e pras meninas que ouvem o podcast aí, ó. Quando for fazer sexo anal, põe camisinha, porque faz um risco grande. Fala pras meninas dar uma lavadinha. Dá uma lavadinha. Imagina a doença que você não pegou. Não, imagina isso, é todo cagado, cabelo todo lambido, velho. Pô, porque ele é pequenininho, cara. A menina deve dar um peido e lava ele inteiro, cara. Imagina, cara. Achou que ele era um troço. Imagina ele enrolado no lençol, cara. Ô, louco, velho. Pelo amor de Deus. Não, e outra, é uma das piores, dos piores constrangimentos também, cara. Porque depois, a menina depois não quer olhar no seu cara. Não, é, cara. Mas como é que foi a conversa depois? Tipo, o que você não, tipo, vou chegar em casa. Você vai comer de beterraba, você, né? Você gosta de milho mesmo, né? É. Não, a conversa é, ó, vambora, nós somos só casa. Vambora. O Zé se achou um desentupidor de pia. A menina vai pra você e fala, meu, caguei naquele cara. Você quer que ela converse com você? Eu fechei, mano. Eu tudo que não é nem caguei pra ele. Eu caguei mesmo. Nele. Caralho, que medo, hein, velho? Literalmente, que medo, velho. Cara, mas será que esse é o pior constrangimento? Pode. Porque assim, no sexo pode acontecer vários, né, cara? Assim. Vários, você tá lá. Mas de todos. Vários pra ficar falando aqui. Eu acho que é o pior de todos, velho. Porque, meu, ó. Não, o pior de todos é se fosse o Zé que tivesse cagado. Não é mesmo? Ele tá comendo o cu da menina lá e caga. Tá, mas não suja a menina, né, mano? Ô, Zé, foi no motel? Só pra saber. Não, foi em casa, cara. Na sua casa? Foi na minha casa. Cagou na sua cama. Eu não beijou, tá? Imagina a mãe do Zé chegando. Ô, Zé, você cagou na cama de novo? Não, a mãe do Zé limpou merda do Zé já. Eu acho que ela conhece a merda do filho, né? É, ela conhece. É a merda do filho que eu tenho. A merda de filho. Ah, eu acho que é, sei lá, dentro do vulcão. Deve ser ruim pra caramba. O cara chega de dar um tiro, pior ainda, né? E aí é pior. Não, é dar um tiro. Porque você pode morrer dentro do vulcão e mudar uma favelinha de mano lá do lado. Né? Verdade. E a mina foi lá e caga no seu pau. Aí a única mina que você leva pra casa pra comer, caga no seu pau. Te rouba ainda. Tá quente no vulcão, esquenta aquela bosta lá, o cheiro aumenta. Parece que você tá no carro do Bruno, né? Do Bruno. Do irmão da Bia. Meu irmão da Bia, verdade. Ai, ai, que bosta! Vocês encaram qualquer coisa quando vocês estão com fome, cara? Ou tem alguma coisa que você fala assim, não, isso não é comida de gente, cara? Porque tem isso também, né, cara? Pior coisa que já comeu, então. É isso que você quer dizer. É isso que você quer dizer. Não, é, sei lá, você já encarou alguma coisa muito trash, assim, já comeu alguma coisa tipo assim? Tipo um animal em decomposição, assim. É, tipo uma zebra. É, um pau cagado. Sei lá, cara. Eu comia fígado cru quando era mais novo, cara. Mas você precisava. Era uma anemia. É. Não, mas puta. Fígado cru, porra. Eu comi uma puta também. É cru, é. Cara, acho que não tem nada pior que jiló, cara. É mesmo? Nossa, aquilo é terrível, cara. Eu tentei, experimentei uma vez, assim, e aquilo amargou a minha vida, cara. Mas aí, você é assim? Nossa, que cara sensível, né? Nossa, agora entra a música do Beto Barbosa, adocica, né? Não, mas assim, a minha avó, cara, quando eu ia na casa dela, ela insistia que a gente tinha que comer jiló, cara. E não é que você fala não pra avó, então o que eu fazia? Jiló, né? Não. Que não. Jiloca, pô. Jiló. Giloca, pô. Giloca, pô, é o nome de grego, né, cara? Qual é o seu nome? Giloca, pô. É um gourmet lá na Grécia. Pô, sei lá, é o nome de grego. Aposto que dos 300 tinha um giloca. Então você vai na casa da avó e fala não pra avó. Prossiga. Mano. A técnica pra conseguir. Mas é nóis. Mas é, desenvolve, Zé. Não vai rolar, cara. Não, calma aí. Você ia pra sua avó e usava uma técnica especial pra não comer o giló. Não, tinha que comer, cara. A técnica é ser... Meu, enche aquilo de sal e de limão lá que você não sente o gosto do giló. Pô, você tá comendo uma pedra de sal. Ah, pimenta, não, sal e limão. Até você não conseguir mais, cara. E aí você come. Não, minha família inteira sabe que eu sou fresco pra comida, cara. Sei lá, não. Não, e eu não como mesmo. Ah, só tem isso. Beleza. Eu vou na padaria com pão. Com pão, manteiga e leite, cara. Eu não tenho muita frescura pra comida, não. Mas, puta, ovo é embaçado. Ovo, mano? Ovo é da hora, mano. Não, não é não. Ovo é barato. É? Não. É barato. Prefiro comer a pilha e o carvão na geladeira. A pilha! Tá louco, nem ainda nesse mundo bota a pilha no congelador, pô. Tem pilha ainda no Bom, mas em situações extremas? Não, situações extremas eu vou comer. Não, mas não, claro, não, mas qual foi a pior coisa que vocês já ouviram falar que alguém comeu? Assim, não por idiotice, ah, comeu não, bosta. Mas isso é fato real. O acidente aéreo em lugar que tava nevando, nevasca, a galera morreu congelada, o cara que sobreviveu comeu um pedaço do corpo dos outros. Ah, é o time de rugby lá, tá certo. Mas morreu os militares, os caras do rugby não morreram não, viu? Só pra vocês saberem. E aí um comeu a parte da perna do outro lá, cara, tava congelado. Se tivesse uma Minas, era tão azarado que ele ia comer um pedaço da Minas e cagava. Acordava um pedaço. Sorvete americano. Ele enfiava a faca, até a bosta. É, tá ligado a puta que ele ia olhar a identidade da mina. Opa, 16? Beleza. Vou fazer uma rabada. Tá meio geladinho também, cara. Vou fazer uma rabada, aí a mina cagada. Pois é, quando aconteceu, você falou pra ela, merda, acontece. Eu não. Eu limpei as costas dela. Limpou o pau na cortina e falou, a mãe dele era sorvete. Que Pô, mas sério, cara, deve dar uma vontade de dar uma cotovelada na coluna da mina. Tipo, filha da puta! Pô, vocês já comeram uma mina que tava assim, próxima de menstruar, sem camisinha, assim? Já aconteceu isso com vocês? Ah, isso é um negócio preto no. É, então comigo não. Enquanto um pouco. Pois é, não, ele pega sempre antes da menarca, né? É, mano. Ai, ai, que bosta! Quer te falar em período verde, Leão? Qual foi a maior seca que você já passou, cara? Maior seca? É. Sei lá, 15 anos. Depois da primeira vez, vai, quanto tempo? Qual foi a maior seca depois que você foi a primeira? Sei lá, cara, não fiquei contando, não. Não dá pra contar tanto tempo assim, né? Não dá, né, cara? Não dá. Não dá. Passou... Meu calendário era muito pequeno. Quando você é moleque, você dava a primeira, depois, às vezes, pra dar a segunda, passava uma hora, dois anos. É, né? Três, quatro anos. É. Porque seu pai não vai ficar pagando toda hora também. Né? Você começa a trabalhar. Uma vez por ano, né? Com o seu dinheiro, quando você começa a trabalhar, você não quer pagar, né, cara? Não. Depois que seu pai paga, você tem 14, aí você começa a trabalhar com 18, você paga a segunda, entendeu? Você fica 4 anos sem dar uma, né? Se eu trabalhar, já é, você que paga. Claro. Cara, qual foi uma, assim, qual que é a pior roubada que pode acontecer na primeira vez que o cara sai com uma mina? Ela ser um homem? Quebrar um... Ai, quebrar o pau. É, eu acho que quebrou o pau. Quebrar o pau. Ela ser um homem, você quebrou o pau. Dela. Dela e você? Cagando pau dela. É, aí o cara dá um tiro em você. É. E entra no vulcão. Dentro do vulcão. E vice-versa, né? Eu ia até perguntar aqui qual o pior lugar que você trepou, mas dentro do vulcão, com certeza. Já ganhou. É o pior lugar. Tomando um tiro ainda. É. Alguém metralhando você. E vice-versa. Pior lugar pra trepar era a cama do Zé depois do. depois do choquito aí. Ou seja, trepar na merda. Ai, cara. Ai, ai, que bosta! Quem é o pior apresentador, cara? Perde. Pior apresentador desse famosão. Pior que acaba ficando de tão ruim, acaba ficando de tão Marcos Mion. O que é medíocre mesmo. Marcos Mion. Marcos Mion é de longe o pior. O Rodrigo Faro, ele. Esforçado. Ele tem talento, eu acho. Ele tem, só que ele faz um programa popularzão pra caralho. É, ele cumpre o papel ali. Então, mas ele faz bem. E faz bem. Dentro da linha. Lá, é. Zona. Agora o Marcos Mion tenta pagar de tudo ao mesmo tempo, né? De surfista, mano, rocker, gente boa, é, regueiro nesse piano. O Marcos Mion é um cabaço. É, ele é todo, tudo ao mesmo tempo, né, cara? Tudo que é uma bosta, ele quer ser ao mesmo tempo, cara. Principalmente o Nespiano. Ai, cara, o Marcos Mion é pai. É e o Pedro Bial? Não, eu acho que o Mion é o pior. Imagina o Mion apresentando Big Brother. Então, é que o Pedro Bial é só um período do ano, sabe? O cara só trabalha um mês por ano. Aproveitando o gancho, qual o pior reality show? Pior reality show. Deixa eu falar rapidinho, ó. Ana Maria Braga é ruim demais também. É. Mas ela é pra mulher, né, cara? Mas ela pareceu vestida de Madonna lá, Zé, mano. Mas as mulheres gostam, ela tá se libertando e o caralho. Não, Zé, ninguém gosta de Não, Maria Braga. Pelo amor de Deus. Madonna, você tá maluco? Ninguém gosta não, de Ana Maria Braga. É, ninguém. Vocês estão pensando. Qual é a pior roupa que a Ana Maria Braga já vestiu? Eu não sei, isso é coisa de quem assiste, cara. Não sei, não sabia. Não sabia que Madonna. Voltando. Voltando. Qual o pior reality show? A Fazenda, eu acho que é o pior. Não, eu acho que era aquele que... Laganja. Não, eu... Eu gostava, não. Eu achava tosco aquele... O grande perdedor lá que tinha lá com o Silvio Santos apresentava. É, que ganhava a equipe que o povo perdesse mais peso lá. É, eu vi isso. Meu, porque era uma bizarrice do caralho, né, cara? Era um povo gordo, estranho, mas né, cara? Mas pra falar de povo estranho, cara, o reality show do Sérgio Malandro... Não. Puta que pariu aquilo lá. Mas aquilo era muito bom, cara. Não, mas aquilo lá é zoação. E é armado, né, mano? Não, mas aquele é mais armado. Tem aquele de moda também, cara. Nossa, mas também é gostosa, entendeu? Já vale a pena. É melhor do que ficar vendo um monte de gordo correndo na esteira, cara. Qual que é a vantagem de você ligar a televisão domingo e ver gordo correndo na esteira? Entendeu? Não, eu vou ligar também. É, não dá, cara. Não, é verdade. Reality show é uma desgraça total, né? É difícil eleger um pior, né? O pior é que todos são ruins, cara. Tem uns que são menos ruins, tipo Ultimate Fighter. É um reality show de luta, mas é bicheira, mano. Que demora pra ter uma luta por dia. É bicheira porque você tem que esperar 45 minutos pra ter uma luta. Tem o Top Shot agora também no... Top Shot é legalzinho, cara. O que é o Top Shot? É de atirador, né? De... Mentira, melhor atirador. É legal. Tem o Top Chef também. Eu acho que o Top Shot é o melhor que tem, cara. O programa poderia ser bem mais legal. É. Se fosse um contra o outro, não. Principalmente. Não. Mas de verdade. Um que também poderia ser muito legal. Poderia ser muito legal também é o daqui das motos lá, né, cara? American Shopper, cara. Se eles focassem mais na produção de motos e não tanto naquela família daquele bando de louco lá, cara. Mostra muito lá no pessoal dos caras. Mostrasse mais motos. Se mostrasse mais a oficina e menos a casa, ia ser melhor. Porque aquelas motos são foda, né, cara? O que eu acho legal também é o Lata Velha do Luciano Huck. Nossa! Qual é o pior quadro desses programas populares aí, meu? Eu já dei minha opinião, eu acho que a pior coisa que tem é botar o gente do povo assim, cara, pra fazer uma prova lá. Se ele acertar a prova, ele ganha 10 mil, só que se ele errar a prova, ele vai embora com a cabeça baixa lá. É sacanagem demais. Você pega um cara que às vezes sabe nem ler e escrever, aí o cara tem que, sei lá, empilhar 30 copos um em cima do outro, não pode deixar cair. E quando é criança, então? Se você conseguir, beleza, te dou 10 mil reais aqui pra você pagar tudo que você deve. Se você não conseguir, você me deu ibope, eu fiquei milionário por causa disso, você vai embora sem fazer nada. Você volta pro Nordeste de ônibus. É. E aí, tá pau a pau com esses aí, aquele teste de fidelidade, né? Tá lá em pau, né, cara? O bom teste de fidelidade é atriz pornô, né, cara? Já é um monte aí, então. É, parece mulheres seminuas. Tudo que aparece mulher seminua é um pouco mais legal. Pô, e o pior, o contrário de tomar um tiro. No vulcão. Qual a melhor coisa pra acontecer quando você tá com o dia do teste de fidelidade, cara? Isso. Teve um cara, mano, o cara chamava Joselito. Tava jogando Corinthians, velho. O cara foi lá, meu, apareceu uma mulher na hora. Não, vamos que vamos. Aí ele falou que é Corinthians. A mulher dele na plateia, óbvio que é armação total, velho. Falar isso, o cara chamava Joselito mesmo. Chamava. Tem nome pior que Joselito, cara? Tem. Então, qual que é o pior nome, será, do mundo? Pior nome. Na minha opinião, é Carl. C-A-R-L. Não dá pra falar direito. Carl. Parece que tá dando descarga, né, cara? Parece que tá dando açougue, né, cara? Quem você quer comprar? Carl. Quando você bota, faz esse bagulho. Carl. Quando você peida também. Ou faz Carl. O pior nome, Patrício, velho. Espiritual Priscilo. É Priscilo. Priscilo, bicho. Eu conheço o Cassandro. Cassandro. Tinha um golfista brasileiro, cara. O cara chamava Priscilo Diniz, cara. Priscilo, porra. O cara joga golfe. Pega um nome que é típico de mulher, põe um O no final. Meu, claro que vai ficar ruim. Regino, né? Regino. Clarisso. Rosângela. Marino. Mario. Marílio, né, cara? Marílio. Não. Marílio. Ai, que bosta. você estava falando de golfe, então qual é o pior esporte? Golfe? Pior esporte, mano? O pior, assim, você praticar ou aquele que é uma merda? Não, o mais chato, ô, mano. Qualquer um deles, cara. Qualquer eu acho que é idiota aquele lacrosse, né? Que é tipo um hockey, só que tem redinha na ponta, né? Que você carrega a bola numa redinha. Mas é uma das bolas mais rápidas do mundo, né? Se pegar a sua cabeça, já era. Tá, mas é idiota, você carrega a bola numa redinha, porra. Que porra é essa? Se tiver dentro do vulcão, então. É. É. Tomando um tiro. No cervical, então. É. Olha, eu vou falar do mais chato. E golfe é chato, hein? Golfe é chato. Golfe é chato. Qualquer um que vou. Não, mas assistir, deve ser legal, cara. Jogar golfe, mas assistir. É, eu só acho que jogar deve ser da hora, dar umas beteadas lá, cara. Tênis é chato, também. Tênis é chato também, difícil. Tênis, golfe é meio esporte playboy, assim, né? Fica um negócio meio. Esse ping-pong é legal. É. Ping-pong. É, eu acho que tênis é mesmo uma merda, mas ping-pong é da hora. É legal, porque é os mongol que jogam. É. Ping-pong é preto, velho. Vou falar assim: o pior esporte pra assistir. Deu ligar a televisão e tá passando. Não, golfe, mano. Golfe demora 4 horas pra acabar. E a maior parte do tempo você tá vendo o cara andando na grama. É. E tem que mudar pra ouvir e você não entende nada. É. Eu também acho que pior é golfe. Pra assistir deve ser pior. Até porque o lacrosse não passa, badminton não passa, né? Porque deu dois caras. E vou praticar. Qual que é o pior esporte que existe? Será que é badminton, cara? Eu acho que é o partol, né, mano? Partol. Oh, não, deve ser foda, deve ser, puta, deve ser, ó, eu sou um atleta de parkour, muito louco. O foda é até você chegar lá, cara, imagina você de partova que você não toma, velho. Cara, falar em partova, qual é o pior vídeo do YouTube? A véia balanga a teta. Que isso? É, velho. Teu xoxota louco, hein? Ah, um que saiu recentemente aí do Seu Madruga, que ele fica... Nossa, psicodélico. Psicodélico pra caralho, que não quer dizer nada. Ó, eu acho que é o xoxota louco. Xoxota louco é bom, hein? É, meu, é porque, assim, não faz sentido nenhum aquele vídeo, né? Assim... Qual vídeo? O da xoxota louca, porque fica zoando, acaba zoando com a mulherada ali, né? Não é possível. Não, tem, cara, o sanduíche de buceta também, que é... Ah, tem, ó, cara, na boa, tem o Old Spice também lá, hein, cara? O Popo Power! Nossa! Mas qual é o pior vídeo que vocês já viram? Pra mim é o Tio Gerson na cara. Dois meninos e o copo. Dois meninos e o copo. Eu não consegui ver inteiro, cara. Eu vi. Depois começa muita desgraça, eu parei. Não, eu vi inteiro, mas não sei. Eu sabia do que se tratava, falei, ah, vou ver. Também vou ver. Aí comecei a ver e parei. Quando ela cagou, eu parei já. É verdade, eu não. O Zé também. A mina cagou o vídeo, né, cara? Agora o vídeo. Cara, não, aquilo é feio mesmo. Mas tem uns negócios que os caras põem no YouTube que não faz o menor sentido. Aquele do Seu Madruga, o do gatinho que fica saindo um arco-íris do cu dele, sei lá. Nossa, meu, aquilo lá não serve pra porra nenhuma, cara. Tem um prolapsional da que tá vendo no YouTube. Esse do gatinho aí, eu vi um que tinha 99 minutos. Sabe? Só do gatinho fazendo isso aí. Eu vi um que tem 10 minutos, que é o Peter Griffin caído falando assim. Ah, é verdade. Ah, sabe quando o joelho dele caiu? Aquela desenho, fica uns 5 minutos lá, então, mesmo. Então, os caras colocaram umas 4. É. Os caras fizeram a versão de 10 minutos a mais pra você assistir inteiro. O pior, 10 então, minutos. O pior é que tem o Mugen do Família da Pesada, aí ele perde, aí ele cai. Aí demora 5 minutos mesmo pra começar o segundo round, cara. É uma bobagem total, velho. Qual o pior playboy dos últimos 10 anos? O pior playboy é o Chiquinho Scarpa. É verdade, né? É o pior playboy, né, cara? É, tem uma mina gostosa e dá o cu, né? Mas isso aí é na conta dele. Não, mas a pior playboy dos últimos 10 anos, eu acho, sim, não pela mulher em si, mas pelo que mostrou... A da Francine do BBB lá. A menina é muito gostosa, tava com maior expectativa e não mostra nada. Foi frustrante. Não mostra nada, não mostra mas, nem... Mas tem mulher feia que sai na Playboy, né? Tem, claro. Tem aquela a filha da Tânia Aves lá, da Tânia Aves. A filha da Tânia Aves, a Gabriela Aves. É. Aquela mulher é feia pra caralho, cara. E aquela Fernanda não sei o que lá, como é que é? Feio, Lima, mano. Fernanda Lima. Não. Vasconcelos. Fernanda Young. Nossa, feio mesmo. Ah, e tem um erro foda de Photoshop ali, cara. É, da cintura dela. Esqueceram de tirar o pau dela. Você entrou pra baixo. Ai, cara. Pô, a da Francine, se ela tivesse um pinto, ninguém saberia, cara. Porque não mostra. Não mostra nada. É do bico pra cima. É. Ô, seu Nono, qual foi o pior dia da sua vida, seu Nono? É hoje. Eu tô aqui com vocês, mas na verdade não queria estar aqui. Não. Queria estar com o meu retardado. Que se foi? Morreu. Eu guardo ele lá no guarda-roupa. Também pôde já, mas tá bom. Seu Nono é Norman Bates, né? Um bacon? É. Quem bacon? Guarda velha no guarda-roupa. Guarda velha. Bruninho, qual a pior posição sexual? Aquela que eu acordo com dor na bunda. Teoricamente, porque eu nunca experimentei. Porque uma passiva deve ser embaçada. Teoricamente, deve ser. Mas peraí, teoricamente, porque vocês têm alguma dúvida, assim? Que... Não, porque na prática a gente nunca experimentou, né, fazer. Só a teoria. Teoricamente, acredito que seja o... qualquer uma que você seja, o passivo, seja... Não, mas você ali, no trabalho, mesmo, ativo ali, tem alguma que te deu um certo trampo, você falou assim, não, vou parar com isso aqui, que minha perna... Deu. Não, fala sério agora. De pé, cara. De pé é... Pô, de pé é da hora, de velho. Pé na rede, não, não, é estranho. De pé na rede. É da hora, mas muito tempo não. Não, eu falei de pé da hora, mas uma vez eu comi uma mina... No chuveiro, velho. E eu tava com medo de cair, foi logo depois do acontecido com o nosso colega, cara. Tá traumatizado. Não, cara, eu tava com medo de cair. Eu saí com todo dor. Mundo ficou com cagaço. Em né? tudo. Todo mundo. Eu acordei outro dia, tava com doendo no cabelo até o pé, velho. De tanta força que eu fiz, eu acho, pra não cair, se liga. Inventaram cama só pra isso, pô. Pra não dormir de pé também. É cagar. É isso que o lençol inventaram de ser igual o lençol. Não, mas ó, tem uma exposição que é ingrata, né, cara? Você vê no filme pornô e fala, ah, vou fazer também. Aí você descobre que seu pinto não chega. Pinto não chega, simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Você... Pera, o que acontece quando seu pinto não chega, cara? Você pega um monte aéreo, né? O que acontece quando o pinto não chega? Me manda a mina voltar da lua, né? Paga a passagem de volta, né? Ele liga pra mim e fala, vai me atacar, cara. Piores shows que vocês já foram, já, cara. Mas de banda da hora ou pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa. Não, porque quando porque às vezes banda da hora você tem aquela expectativa e geralmente a banda da hora corresponde, né? É, então. Mas, geralmente. Exemplo, eu quando era criança, minha mãe me levou no show do Estou em Chororó. Meu Deus. Tava tendo uma feira agropecuária, eu fui com minha mãe, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Estou em Chororó, Roupa Nova, Fábio Júnior e Banda Mel. Puta que pariu, e, hein? Em 4 dias seguidos, assim. Banda Mel. Roupa Nova é massa, velho, é louco. Ah, vai pro inferno. Show do Fábio Júnior, tem uma hora que vira um sofá. Ele cantava música sentado no sofá com duas minas, uma de cada lado. Tinha um sofá na frente do palco. A posse é aquela. Senta aqui. Eu sabia que música que é, cara. Passando-se na sua. Se passando-se. Ai, ai, e o show do Estúdio Chororó, cara, também tinha tanta gente que não dava chegar porra nenhuma. E era na época. Imagina com 8 anos, era um micróbio. É. E aí tinha aquela. Tava na época que eles cantavam música com um cara norte-americano lá. Falava assim, ela não vai mais chorar. E vinha um cara que cantava em inglês. Nossa, aquilo encheu o saco de um tanto, cara. Mas eu era criança, né, cara? Eu fui porque não tinha, minha mãe não tinha que fazer, né? Ó, eu fui no show do Super Xuxa contra Baixo Astral que teve aqui, ó. Mas Xuxa, eu não lembro. Não, mas tinha o show do filme tudo. Nossa. Ah, mas eu não lembro, cara. Mas deve ter sido o meu pior. Tirando levar um tiro num show, qual é a pior coisa que pode acontecer, cara? Uma facada. É. Uma coisa que acontece. Abriu um vulcão do nada. Te comer. Ah, abriu, eu gosto de comer. Tirando um desastre natural. Eu prefiro o vulcão, o tiro e a facada do que me comer, hein, cara. Mas, pô. Cara, imagina você entrar dentro de um banheiro químico daquele e vem alguém dar uma voadora e toma aquela. Ou senão alguém sobe e tenta pular de um banheiro químico pro outro, né? É verdade, né? Eu não acredito que pode pular. É perigo. Uma coisa que aconteceu comigo no último SW, no show da Rage Against, eu perdi o tênis, cara. Como assim, velho? Pisaram no meu pé, eu levantei pra dar o passo, não, né? Não voltou mais pro chão, cara. Quero ver a já chave. Era o tênis. Você ficou... Fiquei o show inteiro. Manco. Mas eu consegui dar uma de muito louco, fui dentro da casinha onde ficava a mesa de som, assisti o show do Melhor Lugar, sem um tênis. Depois eu achei o tênis. Mas deu uma de louco, como assim? Você falou, vou cagar em todo mundo, filho. É, foi cara em cima da mesa. Vou tacar a merda no pau de todo mundo. Eu sou a mina do Zé. Eu vou dar cruzada no pau do Zé e vou cagar. Vocês vão ver o showkit que vai virar essa porra. Essa bosta. Só mina do Zé. Eu falei que tava passando mal e foram me passando pra trás. Eu fui indo pra trás, eu cheguei numa casinha onde ficava a mesa de som. Subiu? Eu subi e assisti o show do Melhor Lugar do Mundo. Olha aí, cara. Sem ninguém me cutucando. E qual que é o pior podcast da podosfera, velho? Qualquer um que tem o nome de n*** na frente. Depois, é. No nome. Ó, eu vou falar da minha opinião mesmo. O meu pior é esse aqui, cara. Ah, eu, foi o único que eu vi, cara. Então eu não vou falar dos caras que eu não, não... Se for pra falar, assim, o que já me falaram que é o pior, posso falar isso, cara? Claro que pode. Ah, me falaram que o pior é o... Cara. Eu também acho. Não, era até da hora, cara. Na época tinha um cara lá do Rio Grande do Sul que participava. Depois aquele cara saiu, estragou o bagulho, cara. Bosta, ficou ruim, cara. Cagaram no pau. Tinha um participante. Vai, ó, o Perna não quer falar, então vamos falar do pior podcaster. Quem é o pior podcaster? O Perna. Com certeza, isso aí não tem dúvida. Quem você acha, José? É porque assim, se for de elenco fixo, acho que o Perna também é um... É porque tem o Bart, né, cara? Que o Bart... Cara, eu ia falar dele também. Não, não, não, não, não, boa. Vamos ver, vamos ver. Quem é o pior podcaster do Tosso Chanchada? Boa. Boa, boa, boa, né? Já vai encaixar no pior amigo. O pior amigo é o cara que faz uma pergunta dele. Né? Vai, pior integrante do Tosso Chanchada? Não vale que... falar o seu nome, né? Não. E nem o retardado. Não, e não. E nem o Silvio Santos. Não, o Correia. É, o Correia. É, tem que ser pessoas de verdade. Nome de verdade. Mas vou falar por último, hein? Amém, amém. Pior amigo é aquele que se omite até a última. Não, vai, essa pergunta é capciosa, hein? Mas é, mano. Qual o pior podcaster? Se é que você pode chamar assim, do Tosso Chanchado. Quer conversar comigo mesmo? Vai, Perna, você. Fala aí, né? Eu não sei, cara. Não, todo mundo veio pra sua cara, Zé. Ah, cara, eu não sei. Mas eu acho que o. Tem o ritmo mais. O cara sem ritmo mesmo é o. Vale o Barney? Porque o Barney não é do. O Barney, vale? Vale, ué. Vale. E o Barney e o Nicolau precisam um pouco mais de ritmo. Isso é coisa de cuzão, velho. Você é amigo dos caras. Eu também, velho. Não, pra mim tem ninguém ruim aqui, não. Não, o Nicolau. Eu não gosto dele, o Bart também, né? Não vai dar nada. Eu sou um cara sem amigos, cara. Já cagaram no meu pau, cara. A única pessoa que era seu amigo cagou no meu pau, cara. Melhor amigo é o cara. Desde então eu não confio em mais ninguém, porque eu confiava naquela garota. O pior amigo é o cara que faz negócio desse, né, cara? Não, fala aí que depois não fala. É tipo o cara do troca-troca, velho. Tem que falar, tá aí. E depois some, cara. Eu fui pescar com meu pai, eu desci rolando um barranco, caí em cima da macumba. Caiu com a cara no fundo. Foi uma macumba, era uma armadilha, pô. Saiu com a cara na pipoca. O cara levou assim, pipoca. Pai, pode comer a pipoca? Achei uma bala. O cara caiu bem no frango cansado, né? Frango com as pernas cortadas. Que coisa horrorosa, cara. Ai, que bosta.